電子の携帯でございます。受け付け様です。 Tchau, 0019. 6463, autorizado ali em Mateus Xanadão. Olímpico 06, eu tô com a RM 1229, curva esquerda, reposta através norte da torre. Curva esquerda, reposta através norte, 06. 2510, hoje 28019. Bom dia, 2504. 2804, autorizado, final do procedimento, olhar 6-6, forma estabilizada. Olá. Olhar 3-1, confirmando, enxergar 2-1-3. Chame seu três cifras, pressiona 2531, alterna 1-2-3-1-8. 251-232, posicionado 62-1-3, boa tarde. Decolagem autorizada, pistola 0, vento 100 Brasil 09. Chame decolagem 100, pode fazer. Os 804, tráfego 9 horas, 68 milhas, como Nordeste, Paterna 1500 pés, Charlie 150. Tem aqui 93, 04. Autorização de estoque remetido. Autorizado a final, para o 06. Ali a proa 070, informação bem na fonte do ano. Confirmando, tá 3804? Isso, manda externa aí, melhoria. 3804, aguarde. Tá fazendo a proa 070 agora, 04. 3804, confirma por quantas milhas? É 2 para 2, 20 mais, aeronave e circuito de tráfego, pistola 0, com 3 da Força Aérea, matando no 1510. Direto coral, pode ligar. E gente mantém a posição do trem de Juliette. 2804, 289, você vai tirar a secção e forma estabilizada. Separar 2003, está 3804. A 2001, a visão pode ser 1700? Afirma. 804, quando ele conta a posição de 12 horas, próximo ao caso, mantendo 710 ao voo, alça 44. 7904. Como é a condição de manter essa velocidade até a próxima dona? Afirma, tá? 2209 até a dona Chanelé 3.10. Até agora, se eu vou finifando, eu estou para o sequenciamento, esquerda, proa 360, limite que ele leva para 005. Meia, socorro e arremeto aos 34, cruzar esquerda, reposta através norte da torre. Comando esquerda, reposta através norte, olhando 06. Comando ativamente, deixa eu meter o visual 060. Visual 060, solo, Vitor de Juliette. Seguinte, Vitor Índio Juliette, decolado aos 35, siga via corredor Axé, chame 120.8. Axé, chame 120.8, Vitor Índio Juliette. Azul 4, coluna. Azul 804, estabilizado? Azul 104. Chame o turno, 120.900. Chame torre, no meu 3.95. 4463, voe coral, após coral, voe posição e o cove. Após coral e o cove, obrigado. Tratador da bandeira sobre a mão do caso, se autorizado, vai na sua escuta até terra e a bandeira da pouso. O Inter Hotel Delta, comprou a norte. Cruza final da 1-0, reporta liberando o eixo. Reporta liberando o eixo da 1-0, liberando o eixo da 1-0, liberando o eixo da 1-0. Fica atento ao PTI da Força Aérea, mantendo 9500 pés, escute o resto do sistema 0. Direito, mantém 500, fica direto a próxima, liberando o eixo. Controle, Salvador, papatando, Vitor de Juliette, de coluna, escuta, mantém o Vitor de Juliette. Índio Juliette, o número 3, escuro do Axé, reporte fora da barra, mantém seu velho jogo visual. Da barra, viu, Júlio? O Chanel, 6356, deixa eu manter o 050. 050, né? Em informação de tráfego, helicóptero 5 milhas da cabeceira 10, através do externo agora, que mantém o 506. 0017. O chamado é 3 comigo, forma o tráfego 1 hora, 19 milhas, sentido oeste, mantendo na 1500 pés, PTI da Força Aérea, escute o tráfego de Espinosa. Qual que é o chamado é 3? Dá uma vista. Batendo o Oscar, Golfo Uniforme, direita para o 055, limite permanece. Golfo Uniforme, direita pela 055, limite permanece. 0, aguarde pista livre. Especializado sinal, aguarde pista livre, 0-2. 9-2-0-0. Cruzão nessa 1-0, Vitor Cadel. Cruzão Delta, reporte final para a EMA. Reportará final para a EMA, o Vitor Cadel. Gente, final para a LC, certo, o Vitor Cadel. 3804, falando 38, vira à direita, taxi Eco, chamei 121-19. Meu pé já está estabilizado, ótimo, vou informar. Azul 4463, 55 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle de Léo, sobre o personal 201. 02 é regressando para a Rio. Tem, se eu lhe puser o meu tráfego já na conta final do 7, faço 9360. 2360, mas se alguém for com a sua linha em decolagem imediata? Autorizada a linha em decolagem 17, vento 1900 graus, 099. O 2093. Zona 2, zona 2, com a base. Fiota, pista livre, pouso autorizado, pista no zero, vento, corrige, pista 17, vento 120 graus, 099, Serra Golfiota. Pouso 17, Serra Golfiota. Mike Serra Golf, decolado 50, chama o controle Salvador 120, décima 1. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa Mike Serra Golf, Super Sanista do Céu, que é uma 70. Sanista do Céu, uma 70 Golf. Voo 2067, submantém a nível de voo 320. Submantém 320, voo 2067. Autorizado sinal 0, aguarde a autorização, está aqui emitido. Autorizado sinal para o 02. Servo Fiat Total 852, autorizado Backtrack, táxi até a data. A palma é o Mike Serra Golfo, caso de vista, eu estou pela esquerda. Mike Serra Golfo, caso de vista, pela esquerda. Mike Serra Golfo, para informação de trânsito, agora a posição de 2 horas, 2,0 milhas, rumo sudeste, passando 065 para 5.000, em descida para aproximação de 0, até 72 azul. Como é que está a rua? Azul 9041, desça para 12.000 metros, hoje está no turno 018, por exemplo, final procedimento elétrico, sua informe estabilizada. Para 2 oferece, por exemplo, elétrico, sua informe estabilizada, 9041. Azul 9041, informa o tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo sudeste, passando 4.000 para 1 centena, Sirius 22. 3 a 4 anos, Azul 9041. Chama 7 a 6, frequência 125, décima 1, caminho 23, décima 8. 251-238, gol 2067. Isso é arremetido no ar, Olimpo 06? Isso, Olimpo 06, arremeteu o arquivo 4. Chame através norte da torre, pousou na esquerda. Chama lá através norte da torre, Olimpo 06. Para minha condição de base curta, para ser arremetida. Afirmativo. Sim, autorizado base curta, chame na final, Olimpo 06. Parar na final, 041, reduz a parar a aproximação, toma o PT da Força Aérea, girando base para a final da 1-0, tráfego a 8 milhas. Reduzirá o 904. Bola, agora é lessa, rapaz, como é possível utilizar ali a tua direta de vitória da partida? Agora de coordenação, mais que Serra Gufa. Muito obrigado. Serra Gufa, Rui, é lessa. Manda lessa, Gufa. Zero, meu autorizado, ataque remexido, pista no zero, vento no zero, zero graus, no zero lance. Tem zero, vem, eu vou pousar, se não, vai ter isso, por favor. Agora, 510 agora na final aqui, quase chegou no avião. Gente. Confirmado, 9041, informe estabilizado. Estabilizado, 9041. Chame turno, no número 3195, ali 9041. Chamar a torre 10295. Torre Azul, 9041, boa tarde, estou em Leste, Salvador. Azul, 9041, na voz de pista livre. Foi, meu. 19041, pouso autorizado pistola 0, vento 100 graus, 109. Ah, foi informado pela nave que veio à frente, pipa a 500 pés na final. Ok, dirijo com o 10, 904, é ficar atento a pipa. Caso eu tiver alguma coisa, eu irei reportar. Gente. Boa tarde, está 347, autorizado ali, mantém pistola 0. Aí, 9041, sala 02, confirmando se é buscado pista nacional ainda. Negativo, 29, só não, 9041. Sim, se grata, libera a direita, para tá, que sou Iaco, chame o 9019. Olimpo 06, autorizado cruzamento, por pista no zero. Quero me livrar a pista, só final frequência livre. TAM 3437, decolagem autorizada, pista no zero, vento 90 graus, 109. 737, decolado ao 04, chamando 2028. Boa, 737. Salvador, muito boa tarde, 7437. 7437, contato radar. Saiu da Arboruna, Eleva, número de voo 340. As duas metais direita, proa de Eleva. Direto Eleva, 7347, sobre a 340. Salvador, voo 2093, boa tarde, está pronto no ponto 0010. Voo 2093, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento no 20 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar 10, voo 2093. 3144, sua identificação dessa via chegada ao Romero de Uno, nível de voo 050. Boa estado, tem 3144. Chinelo 141, sua identificação dessa via chegada ao Bonfim, nível de voo 060. Até a chegada, Chinelo 141. Considerem esses sons de altitude, né? Minha 320. Condições de voador, né? 255, reduza para 220 mais.